discípulos no barco entrou. Quando em alto mar uma tempestade, o mar revoltou. O vento soprava, o barco já estava quase a naufragar. Os discípulos clamavam, Jesus vem depressa, o mar acalmar. Meu barco é pequeno, mas grande é o piloto que comigo está. Se o vento está forte, as ondas querendo meu barco afundar.